aconteceu. Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer. Se tudo for um sonho, eu não quero acordar. Sem você é tanto amor. Tanto amor que eu não posso esquecer. É tanto amor. Tanto amor por você, yeah, yeah. É tanto amor. Tanto amor que eu não quero esconder. É tanto amor. Tanto amor por você. Quando eu olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu. Foi a coisa mais bonita e me aconteceu. Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer. Se tudo for um sonho, eu não quero acordar. Amor.